deep suffering freeze. Com a saída, a chave é criar guarida e não guarita. Defensiva viva pra ter sucesso na deriva e no partir, nada é deixado pra trás. Acrescentado na mistura entre presente e passado, onde sentir satisfaz e projetar ideais. Não tem caminho traçado após o solo pisado, ontem não existiu mais. Ou vira uma remessa, ou vira uma promessa. Pense grande, comece pequeno, mas ande depressa, tendo veracidade dos fatos pra não ser conversa. Abrindo clarão na mata de pedra, limpo e sem peça. Nessa trama vivida por atores reais, peça. Mas gêneros menos generais, meus preceitos todos eles me fizeram ser capaz de resistir e progredir, porque não me controlam mais. Homens de aço que vão em praça de tiro na mão. Eu sou mais um. Enfrentei o mundo medonho, voei por muitas cidades. Transformei todos os meus monstros em alguns pequenos toys. Mostrei o meu valor entre gangueiros e playboys. E quer saber? É muito mais do que glória. Questão de estar inteiro e pra mim isso é vitória. Forte como Cássio, não em troca de palácios, mas sabendo que não é fácil escrever sua própria história. Eu fui com a cara e a coragem, coração, disposição, concentração na minha viagem. Passei pela fuleiragem, uns bela que sem bagagem. Falando mais do que a boca, reclamo mais do que agem. Tragédia. Querem plateia, eles têm algum dinheiro, só que ali não tem ideia. Só vemos sem assunto, aquele falso tamo junto. E eles vão com a correnteza igual a merda ou de fundo. Homens de aço que vão em praça de tiro na mão. Sou mais um preto de aço. Homens de aço que vão em praça de tiro na mão. Quando o chão tá assado. Na história, me forjei como pude, como soldado e glória, vivendo a realidade em forma de opressão. Me senti sem saída, feito morto no caixão. Eita vida de cão, perdido, sem direção, sem rumo na multidão. Mais um preto em ascensão, fazendo da vida um dom. No fone, ouvindo o som, reciclando poesias e fazendo canção. Só mais um desse pedaço, com peito, punho de aço. Ignorando meu cansaço, me orgulho do que eu faço. Minha sigla é do aço, vivendo em curto espaço. Derrubando barreiras e construindo palácios. Entre apertos e laços, apertos de mãos e abraços, amigos escassos, inimigo em grande escala. Meu verso é chumbo e manda bala. É mais um round vencido nessa batalha diária.